Na calada ela vem, refém da vingança, vingança, vingança, vingança. Na calada ela vem, refém da vingança, vingança, vingança, vingança. Na calada ela vem, refém da vingança, vingança, vingança, vingança. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança, esperança. Calmo demais, que é Totó grilado. Considerou demais, meio desconfiado. Pode correr se não quiser morrer. Crocodilagem, casinha, o que vai ser? Pago até cerveja, dose de Campari. Cabra de peia, duas caras, repare. Correu o risco do tipo, eu não ligo. Safadeza, alto preço, que é o inimigo. Bota mulher, traição, arrebenta na fita. Sobreviva se puder, encontre uma saída. Vou falar com Deus, proteja os filhos meus. Não deixe que a casa caia nesse filho teu. Dentro do baile, na esquina ou no frevo. Cuidado contra a ira, segurar enterro. Covardemente te trai, tipo de repente. Qual é mesmo, eu não entendo, maldade na mente. Preciso entender, subestimar o correto. Se eu vacilar, quem vai me ajudar? Não quero ir pro saco cedo, ficar esperto. O jeito é não marcar, ficar ligeiro. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança, esperança. Próprio chegado te entrega e te derruba. Arma o bote, agora malandro segura. Sim, turma, falsa ideia, sua amizade. Eu quero ver quem é que tem amigo de verdade. Andar sem ferro ou então com pouca munição. Deus que te proteja, malandro ou não. Será que é necessário? Violência de graça, camaradagem que nada. Vacilou, virou caça de quem se trata, minha ideia ou a sua? Na crocodilagem, véi, não existe culpa. É só não vacilar, sabe em que confiar. Até irmão cagueta, irmão, quando a peia rolar. Entrega até a mãe, muita fé não põe. Se te chamarem de quebrada, véi, se opõe. Boteco, sinuca, de costas pra parede. Laranja se descuidou, perdeu sangue, deu sede. É mesmo assim, véi, é sem segredo. Recirurgia moral, Ceilândia, norte e o meio. Taguatinga entra em cena, será que vale a pena? Caguetagem, caguetagem gera violência. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Submundo, traição, vida, lei do cão. Não se tem mais amigos, dinheiro, maldição. Qual é a razão? Olho grande, cabreiragem. Sinto muito dizer, mundo crocodilagem. E por motivo de viver, respeito a quem merece. É casinha, cabritagem, às vezes se esquece. Muito motivo tem, bem fácil é falar. Casinha armada, já vai começar. Sinceridade contra a falsidade, indubitavelmente véi, essa é a verdade. O lado adiantado, vingança é o recado. Periferia sem medo, atitude ligado. Sobradinho e Ceilândia, algo em comum. Meu camarada, não seja apenas mais um. Fique atento, ligado e ligeiro. Se rola casinha, véi, não seja o primeiro. Se rola mulher, só pra ver de qual é. Tudo fácil, tudo calma, se liga mané. Recirurgia moral, ideia aos irmãos. Não demole pra casinha, evite o caixão. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança, esperança. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança, esperança, esperança.